mata a ligação. Foi você que me mandou embora, que agora pede meu perdão. Uma história tão bonita que a gente viveu, e o culpado não fui eu. Não fui eu. E agora vem dizer que está arrependida, que quer voltar pra minha vida. Mas deixa eu te dizer, eu não te quero mais. Você foi acreditar em suas amigas, criou conversas e intrigas. Mas deixa eu te dizer, não vou voltar atrás. Eu não vou. O tanto que me desprezou, e um cachorro só me humilhou. Por um irmão não quero ser o amor. Falando de amor, viu? Tô desprezado. Eu não aguento mais tanta ligação. Foi você que me mandou embora, e agora quer o meu perdão. Uma história tão bonita que a gente vê, e o culpado não fui eu. Agora vem dizer que está arrependida e quer voltar pra minha vida. Mas deixa eu te dizer, eu não te quero mais. Você foi acreditar em suas amigas, criou conversas e intrigas. Mas deixa eu te dizer, não vou voltar atrás. Eu não vou. O tanto que me desprezou, achou e só me humilhou. Por um milhão não quero ser amor. Eu não vou. O tanto que me desprezou, um cachorro e só me humilhou. Por um milhão não quero ser amor. Eu não vou. O tanto que me desprezou, um cachorro e só me humilhou. Por um milhão não quero ser o amor. Eu não vou. O tanto que me desprezou, um cachorro e só me humilhou. Por um milhão não quero ser o amor. Por um milhão não quero ser o amor. Por um milhão eu não quero ser o amor, viu? Você me tratou igual um cachorro. Raqueira diferente, você tá assim, tá com a minha, ó. Skip!